noite. Estamos iniciando mais um programa Arde do Blues pela Rádio Fiscar 95,3 FM. Sou Luiz Gomide. Vamos trazer hoje para vocês um programa especial em homenagem ao grande guitarrista canadense Jeff Healey, que, para nossa infelicidade, faleceu no dia 2 de março deste ano. Então esse programa vai ser todo ele dedicado a Jeff Healey. Vamos trazer várias interpretações desse grande guitarrista, que tinha uma técnica muito especial de tocar. Tocava com a guitarra sob o colo, uma técnica parecida como se estivesse tocando um piano. Bom, no primeiro bloco, vamos trazer então três canções. Stop Breaking Down Blues, que é uma canção do Robert Johnson. Don't Let Your Chance Go By, que é uma composição do próprio Jeff Healey. E na sequência, Nice Problem to Have, que é também uma composição da safra de Jeff Healey. Bom, esse é o programa Arte do Blues, trazendo para vocês um especial com canções do grande guitarrista canadense Jeff Healey. Vamos lá? Your mind.

Programa Arte do Blues, especial Jeff Healey. Ouvimos no bloco anterior as três canções Nice Problem to Have, Don't Let Your Chance Go By e Stop Breaking Down Blues, interpretações da Jeff Healey Band. Bom, como eu disse no início do programa, estamos homenageando aqui Jeff Healey, grande guitarrista canadense, que faleceu no início desse mês de março. Bom, Jeff Healey teve uma carreira extremamente rica, tocou com muitas pessoas pelo mundo afora, ainda era um garoto, já tocou com pessoas como B.B. King, subindo ao palco com pessoas famosas. Quem procurar no YouTube vai encontrar alguns filmes do Jeff Healey, inclusive com George Harrison, tocando aí essa canção que foi a nossa introdução, While My Guitar Gently Weeps, que nós vamos tocar inteiro no programa. Bom, no próximo bloco vamos trazer outras canções. It Could Get Blow Away, que é uma canção de Goldberg. Ear Blues, que é uma famosa canção dos Beatles, Lennon McCartney. E encerrando o bloco 2, então, Angel, que é a famosíssimo sucesso aí do Jimi Hendrix. Todas três canções conhecidas, mas vamos ouvi-las na interpretação e com a técnica especial do Jeff Healey de dedilhar a sua guitarra sobre o colo. Ok, Rádio Fiscar 95,3 FM, escute diferente, vamos de Jeff Healey. Oh, yeah. So many times I've seen it out. Esse é o lema. Just long enough. Rádio Fiscar 95,3 FM, Luiz Gomide, levando para vocês o programa Arte do Blues, com o especial de hoje, Jeff Healey. Bom, vamos falar algumas coisas aqui sobre a vida de Healey. Ele teve, durante toda a sua vida, 41 anos, vários problemas de saúde. Ele, aos 3 anos de idade, ele ficou cego, com câncer na retina, um caso aí bem raro desta doença. E durante toda a sua vida ele veio a ter problemas com semelhantes a esse, até que 2 de março agora ele faleceu vitimado aí por câncer generalizado. Bom, aos 41 anos de idade ele gravou vários álbuns, participou do Festival de Montreux, tocou com pessoas muito importantes. E nesse próximo bloco nós vamos levar para até vocês uma canção que é I See the Light, que é uma composição do próprio Healey, que está no álbum com o mesmo nome, que foi então o primeiro grande sucesso desse músico, que tocou aí pela Europa, Estados Unidos, inclusive com bastante fãs no Brasil. Na sequência, depois de See the Light, nós vamos pegar a canção Third Degree, que é assim um estilo mais acústico, que mostra então a técnica de Healy usando um pouco de slide com instrumentos acústicos. Encerrando o bloco, então vamos com a música Angel Eyes, que é também uma canção bastante conhecida nessa interpretação então, do Jeff Healy. Programa A Arte do Blues, Rádio Fiscar 95,3 FM, levando para vocês uma edição especial em homenagem ao grande guitarrista canadense Jeff Healy. noite diferente. I'm accused of a peeping, but I can't see a thing. Got me accused of a perjury, I can't even write my name. Bad luck. Yes, bad luck is a killing me. Just can't stand, oh, no more of this third degree. Got me accused of a murder, but I never harmed a man. Got me accused of a thing I can't even read my hand. Bad luck. Just can't stand out no more of this third degree. accused of the taxes, but I ain't got a lousy dime. Got me accused of the children, and love ain't none of their mind. That love, yeah, that luck is killing me. I just can't stand. What you doing with a clown like me? You know, I've been called worse. It's got to be one of life's little mysteries. So tonight, all I have stars above. How did I ever win your love? Turn your angel eye my way. You know, I'm the guy who never learned to dance, never even got one second glance. Never saw a second glance anyway. Way over across the crowded room was a closing up. I couldn't look, but I could never touch. So tonight on a hand, the stars above. Baby, how did I ever win your thank you. programa Arte do Blues, retornando até vocês com esta canção espetacular de Jimi Hendrix, Angel, na interpretação então de Jeff Healey. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa, vamos encerrá-lo com a canção extremamente conhecida, While My Guitar Gently Weeps, que é uma composição extremamente conhecida, famosa, do grande Beatle George Harrison. É interessante que o George Harrison, nessa primeira vez que ele gravou essa música no LP dos Beatles, quem fez parte dos solos de guitarra no fundo foi o Eric Clapton, mas como o Eric Clapton não quis que colocasse o nome dele no agradecimento do álbum, poucas pessoas sabem então dessa participação do Clapton na gravação dessa música. E quem procurar no YouTube também vai encontrar um clipe que tem o George Harrison tocando While My Guitar Gently Weeps com o George Harrison. É uma coisa assim extremamente emocionante de ver esses dois grandes músicos interpretando essa canção extremamente importante na carreira do George. Bem, esse é o programa Arte Blues, Rádio Fiscar 95,3 FM. Vamos tocar para vocês então While My Guitar Gently Weeps. Este é um programa especial em homenagem ao grande guitarrista canadense de Toronto, Jeff Healey. Programa Arte do Blues, retornando até vocês com Stop Breaking Down, interpretação de Jeff Healey, deste famoso sucesso de Robert Johnson, canção que já foi aí gravada por inúmeros bluseiros pelo mundo afora, inclusive em São Carlos fizemos uma gravação aí do CD do Eduardo Martini que chama Stop Breaking Down também. Bom, esse é o programa Arte do Blues, tivemos hoje uma edição especial em homenagem a Jeff Healey, esse grande guitarrista canadense, dono de uma técnica impressionante, extremamente virtuosa, que faleceu no dia 2 de março de 2008. Então, a nossa homenagem aqui a Jeff Healey, a saudade e a homenagem de todos os bluseiros, eu acredito que de São Carlos e do Brasil. E vamos continuar na próxima semana, convidando a todos vocês para estarem aqui a 21 horas para uma nova edição do programa A Arte do Blues. Sou Luiz Gomide, boa noite a todos vocês e até a próxima semana.